Como já se falou, hoje é a primeira quinta do nosso retorno. Então, eu também gostaria, assim, de desejar um feliz ano novo, com muitas bênçãos a todos nós, né? Eu achei, assim, muito oportuno o tema dessa noite. Lições para a vida, né? Estamos num período, mês de janeiro, né, começando um novo ciclo. Isso não faz muita diferença, é quase como dar somente uma virada no calendário, né, porque não é num passe de mágica de uma mudança de um ano para o outro que a nossa vida vai se transformar. Não, a nossa vida vai continuar mesmo, os boletos vão chegar na nossa porta, os problemas também, nós vamos ter que resolver de alguma forma, né? Mas é sempre aquele período do ano que a gente procura fazer, assim, planos, metas para alcançar durante esse ano. E é um momento muito importante também para a gente refletir sobre o que foi o ano passado, o que foi bom na nossa vida, o que foi ruim, o que devemos tirar, o que deve ficar, né? Então, que a gente faça essa reflexão. E nas nossas metas, nos nossos sonhos, que eles não sejam sonhos impossíveis, para que nós não nos frustremos no final do ano, que sejam sonhos possíveis de alcançar, né? E que eles tenham exatamente o tamanho dos nossos dedos, que nós não precisamos necessitar fazer de um irmão um degrau para alcançá-los. É. Isso é muito importante, que a gente reflita sobre isso. O mundo que estamos vivendo atualmente está muito difícil. Nosso país está passando por uma situação muito delicada. Que a gente possa silenciar nossa alma, os nossos corações, confiando nesse Pai Maior, que com certeza vai fazer com que se renove as esperanças dos nossos corações, pensando pelo lado positivo, que as coisas vão se acomodando, vão se ajeitando. Nada nesse mundo acontece por acaso. Tudo tem o seu propósito. E nós estamos no planeta Terra, estou falando em geral, o mundo, está vivendo um período de transição. Então, muitas coisas mais vão acontecer. E nós vamos ter que confiar, orar, porque é desta forma que nós, através da prece, nos fortificamos a nossa fé para enfrentar todas as dificuldades que surgirem no nosso caminho. E desta forma, nós também, com lições que nos são passadas, vamos conseguir ir vencendo. Hoje gostaríamos, assim, de citar, né, algumas lições de vida, umas lições para a nossa vida. E nós não poderíamos falar em lições de vida sem nos lembrar de Jesus. Porque na passagem dele pela terra, foi única e exclusivamente isso que ele fez. Passando lições, nos ensinando, querendo o melhor para cada um. Né? Então, Kardec, veio depois, simplificando esses ensinamentos do Evangelho do Mestre, que foi escrito pelos seus apóstolos. Muitas vezes é falado por parábolas, na grande maioria das citações, e com dificuldade de entendimento. Então, com o Evangelho segundo o Espiritismo, através de Kardec, isso foi sendo simplificado para que todo mundo pudesse ter entendimento e se beneficiar com essas lições. Chico Xavier, só a vida dele no planeta Terra já é uma lição de vida, um exemplo, um homem chamado amor, porque ele se dedicou para o próximo, somente para o próximo. Se eu fosse começar a citar as lições que tem no Evangelho e muitas outras pessoas que passaram por essa terra, pessoas iluminadas, evoluídas, nos deixaram, nós passaríamos aqui dias e talvez meses e não íamos conseguir citar todas elas, né? Então, eu escolhi algumas, assim, de Chico Xavier, que eu achei muito importante, que foram, eu vou citar 10 lições, eu acho que eu não vou queimar o tempo dentro, que eu achei, assim, muito, muito importante para todos nós. Não ser hipócrita. Nós devemos ser o que realmente nós somos. Nós não podemos cobrar de ninguém o que nós ainda não somos. Então, falar uma coisa e fazer outra. Que nós tenhamos esse cuidado, né? Que com certeza a nossa vida vai ser muito melhor. Se nós quisermos respeito, nós precisamos respeitar. A segunda que ele falou, espalhe alegria por onde ande. Isso é uma coisa maravilhosa. Agradecer, ser gentil, prestar um favor, sempre com um sorriso no rosto. Não tem coisa pior no mundo que chegar num departamento público e tu ser atendido por uma pessoa azeda. Outro de manhã sair na rua e as pessoas estão de mau humor quando vão falar contigo. Ah, é horrível, é triste. Né? Então vamos procurar deixar nossa marca por onde nós passarmos. Pela gentileza, pelo carinho, pelo respeito pelo nosso próximo. Sendo prestativos a todos. Que coisa boa nós sermos lembrados. Um dia nós vamos partir daqui e sermos lembrados por termos sido gentis, por termos feito alguma coisa boa, né? É claro que nem sempre a gente está muito bem. Às vezes a gente está com a saúde, está com problema, mas o outro não tem a ver nada com isso, não. Isso é um problema nosso. Sempre doe amor. Todos nós sabemos que temos a centelha divina dentro do nosso coração. E o que é isso? Isso é amor que transborda. É Deus. Nós temos a centelha divina. Todos nós, a pior das criaturas, tem a centelha divina dentro de si. Só que o que, que acontece? Muitas vezes o egoísmo, o orgulho, abafam isso, escondem isso. Ah, eu não vou dizer para o outro que eu amo. Eu lembro que o Raul uma vez disse assim, para uma pessoa que estava na assistência, assim, ele perguntou, quantas vezes tu disse para tua esposa hoje que tu amava? E ele disse assim, não precisa, ela sabe, mas ela gosta de ouvir. E a gente gosta de ouvir, né? E o marido também gosta de ouvir. Então, vamos dar amor para as pessoas que nós conhecemos, dar amor para aqueles que passam dificuldade na vida. É uma coisa que a gente tem, assim, não precisa de din-din, é só passar adiante, né? Faça o bem sem olhar a quem. A gente não tem que saber o que que aquela pessoa faz, o que ela deixou de fazer, se ela, porque a fulana ou o fulano fuma, porque não cuida, porque é relaxado. Nós não temos que nos ligar nisso. Fazer o bem, fazer a nossa parte. A outra é com ela e com Deus, né? Procurar sempre exercitar isso, fazer o bem. Porque o exercício da caridade, né, é o caminho mais curto que nos leva ao aperfeiçoamento. É o elo mais forte que nos liga a Deus. Por quê? Porque nós somos um instrumento na mão dele para que ele possa ajudar os seus filhos aqui na Terra. Então, ele usa as pessoas. Por isso que é tão importante a caridade e fazer o bem. Porque a gente está assim, auxiliando Deus a cumprir a obra dele. Ser capaz de perdoar é outra lição. O espírito que adquire esta virtude do perdão não achará dificuldade em nada. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, se ele já tiver adquirido a virtude do perdão, ele vai estar preparado para qualquer momento nessa vida. Então, trabalhar bastante dentro de nós isso. Conseguir perdoar. Começando por nós mesmos, porque às vezes nós não nos perdoamos e queremos perdoar os outros. A gente tem que começar aqui dentro. Porque todos nós, eu até vou pedir assim, que levante a mão aquele que nunca errou. Todos nós já erramos nessa vida. Por falta de conhecimento, eu não vou dizer por maldade, muitas vezes é por falta de aprendizado, de coisas num impulso, né? Todos nós erramos. Então vamos nos perdoar e aprender a perdoar o próximo. Respeitar os mais velhos. Vão dizer que eu estou puxando brasa para o meu. Eu vou puxar brasa para o meu assado. Não. Respeitar os mais velhos é uma lição muito importante que Chico deixou. Por quê? Porque assim, ó, a eternidade está nas nossas mãos. E os mais velhos, eles têm maturidade, têm experiência, têm conhecimento de vida. E a gente está vendo que vivemos atualmente assim, uma geração meio difícil em relação aos velhos, né? Mas a gente já foi assim também, a gente pensa que não envelhece, a gente, né? Então, mas ter esse cuidado de respeitar, ter assim um respeito pelos mais velhos. Eu estou lendo um livro que não é espírita, onde fala que o Japão é um dos países do menor índice de criminalidade, porque tem leis muito rígidas. E lá eles têm um imenso respeito pelos mais velhos. Porque eu acho que eles se espelham nas pessoas mais velhas e aí não acontece tanta criminalidade, né? O outro ensinamento, outra lição, nunca perder a fé. Por mais difícil que seja a caminhada, mesmo que estejamos nas sombras da nossa vida, mesmo que nossos pés estejam sangrando. Não vamos perder a fé. Sempre com coragem, com confiança, acreditando nesse Pai Maior, que dias melhores virão, porque tudo passa. Isso também vai passar. Respeitar as diferenças. Respeitar as diferenças é fundamental. Porque são segmentos religiosos diferentes, são ideologias políticas diferentes, são cor de pele diferentes, são culturas diferentes. Existem muitas diferenças e nós temos que respeitar a cada um, para que nós possamos viver em paz. Né? Respeitar a pessoa da forma que ela é. Porque para nós termos as qualidades das pessoas, nós também precisamos aceitar os defeitos e as diferenças. E procurar viver bem com isso. A morte não é o fim. O outro ensinamento. Nós só... Mas tem coisas assim que o coração só fala para quem sabe escutar, né? E assim, ó, a morte é uma simples mudança de veste. Só vai trocar de um lugar para outro. É como o nosso corpo físico fica aqui como uma roupa que a gente não quer mais. Não precisamos mais. E graças a Deus que existe a morte. Já vocês já pararam para pensar assim, uma pessoa com uma enfermidade incurável, com dores profundas e viver assim para a eternidade? Que bom que existe a morte, né? A morte do físico, porque o espírito é eterno. Acreditar no recomeço é outra lição assim maravilhosa. Muitas vezes a pessoa pensa que está lá no fundo do poço, né? Tem um amigo meu do outro centro que eu fazia parte que dizia assim: quando eu estou no fundo do poço, aí que está bom, porque está na hora de voltar. Então a gente tem que pensar isso. Recomeçar, voltar, quando estamos lá no fundo do poço. Não perder a coragem, não perder o ânimo, né? Sempre acreditar em dias melhores, porque Deus sempre permite que dias melhores aconteçam em nossa vida. Embora ninguém possa voltar atrás, que nem Chico falou, e fazer um novo começo, nós podemos nos preparar agora e preparar um novo fim para nós. Que Deus permita que essa noite nós possamos assimilar todas essas lições. Que o Mestre Jesus, que Chico Xavier, Kardec e muitos outros deixaram para nós.